Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje vamos compartilhar o capítulo 19, o segundo livro de Reis, no capítulo 19. É um livro que continua falando sobre a consolidação do exílio do Reino do Norte. E, em particular, nós vamos falar muito sobre a história e, em particular, sobre a oração, muito importante para as nossas vidas, a oração, tá bem? Então, o rei Ezequias consultando o profeta Isaías, Ezequias clamando a Yahvé, a resposta de Deus pelo profeta e Deus ferindo os assírios e livrando o reino do sul, o reino de Judá. Mas antes disso, nós vamos ler a abertura devocional que o irmão Everson nos mandou. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Vigie os seus olhos. Não coloque coisa imunda diante dos seus olhos, pois os olhos são a janela da alma. Se eles forem maus, todo o seu corpo andará em trevas, mas se eles forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Ele nos abençoou, nós abençoamos a ele, a equipe de abertura devocional, e desejamos a bênção do Senhor sobre eles e sobre todos os irmãos. Vamos ler então o capítulo 19, ele é um pouco longo, mas só há um destaque mais importante, há o destaque histórico, sem dúvida, mas há um destaque importante para a vida de todos nós, que é a oração. Vamos ler a partir do versículo 1, o rei Ezequias consultando o profeta Isaías. Versículo 1. Há uma referência desse texto em Isaías 37, versículo 1 ao versículo 7. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Isquiahu, Ezequias, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Só um detalhe aqui, o próprio texto diz, quando havia uma notícia dramática, uma notícia de tristeza, uma notícia de profundo espanto e lamento. Eles rasgavam, o povo de Israel rasgava suas vestes, cobria-se de pano de saco. Também o texto não fala, mas jogavam o pó da terra sobre suas cabeças. Versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador geral do palácio, a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, apresenta a presença do profeta Yeshaiahu, ou Ben-Amotes, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias, esse é o dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto os filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para dar à luz. Olha, mais uma vez, no versículo 3. Eles estão em grande angústia. É um dia de grande angústia. Versículo 4. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou: Dizei isso a vosso Senhor, assim diz Yahvé, o Eterno, não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções, eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Libna, porque havia sido informado que o rei partira de Laquis. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá. Então, nós já estamos falando a toda uma condenação do Reino do Norte e há ainda um livramento do Reino do Sul. Quando fala rei de Judá, estamos falando do Reino do Sul. Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda. Quando promete Jerusalém, não será entregue às mãos do rei da Síria. De fato, não foi entregue ao rei da Síria, mas quem levou o reino do sul cativo, irmãos e irmãs, foi a Babilônia, mais de 100 anos depois. Tá bem? Versículo 11. Ouviste contar o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses, libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Rezete e os filhos do Éden que habitavam em Telazar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivã? Então, todo esse bloco, do versículo 1 ao versículo 13, consolida a ideia de que o Reino do Norte foi tomado pela Síria, mas ainda o Reino do Sul não foi tomado naquele momento, só depois, por causa da dureza do coração, pela Babilônia. Versículo 14 em diante, Ezequias vai clamar a Yahvé, você pode encontrar em Isaías 37, 14 a 20. E logo no versículo 14, é uma mensagem importante para nós que eu disse sobre a oração. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu diante da presença do Senhor. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Diante de uma má notícia ou uma situação difícil, devemos estender a nossa angústia e aflição diante de Deus em oração, assim como agiu Ezequias ao receber aquele sefer, em hebraico, ou para nós, o rolo, a carta preocupante de seus mensageiros. Sempre que oramos, irmãos e irmãs, sinceramente ao Senhor, Ele nos mostra a melhor decisão a tomar e nos concede forças para vencer o problema ou soluciona tudo mediante o seu poder soberano. Nós precisamos orar mais, irmãos. Cada dia nós temos que orar mais, todos nós, a começar de mim, e eu compartilho com vocês, todos nós precisamos orar mais. Há momentos de angústia, de dor, há momentos de grande aflição, de angústia, e nós precisamos orar pedindo ao Senhor que ele nos mostre qual o caminho a seguir. Nós oramos pouco e, porque oramos pouco, temos uma pequena resposta do Senhor. Se orarmos muito, tivermos intimidade com Deus, nós teremos uma resposta mais clara da parte do Senhor. Há uma frase muito conhecida: se ora pouco, recebe pouca resposta. Se ora muito, então tem uma resposta clara da parte do Senhor. Se não ora nada, o Senhor nada poderá fazer por nós. Ele pode fazer, mas ele não fará, porque a oração é um vínculo, é um relacionamento com Deus. Então, quem ora mais, recebe mais claramente da parte do Senhor. Quem ora menos, recebe menos clareza da parte do Senhor, porque ele está esperando a nossa oração, e se não ora nada, fica agindo como aqueles que não têm a Deus. Aqui, exatamente nesse texto, nós temos uma oração modelo. Ou seja, Ezequias não pede somente por seu próprio livramento. Essa é uma outra questão. Precisamos aprender a orar. Eu tenho um modo de oração na segunda-feira por um motivo, e eu compartilho com você agora, na terça por outros, na quarta por outros, na quinta por outros motivos, na sexta por outros. No sábado, geralmente, eu só louvo ao Senhor. No domingo, surgem questões na vida da igreja e nós podemos orar por isso. É importante, porque Deus ouve a nossa oração. Temos uma oração modelo. Ezequias não pede somente pelo seu próprio livramento, mas para o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através daqueles acontecimentos. Veja bem, uma situação que era de angústia, ele ora pelo seu livramento, ora pelo livramento de todos, para que o Senhor seja glorificado nesses acontecimentos trágicos. É importante notar que a arrogância e a blasfêmia dos assírios, aqui retratado, e nos capítulos anteriores também, foi o que provocou contra eles o castigo de Yahvé. Registros arqueológicos revelam que a Assíria havia se apossado de dezenas de cidades da Palestina ou do Oriente Médio, no território da Síria, Israel, Judá, Filístia. Faltava muito pouco para que tomassem Jerusalém. E falta muito pouco, pouquíssimo, para que o iníquo, o porta-voz da iniquidade, se manifeste completamente sobre toda a terra, antes da volta de Jesus. E nós temos que orar muito por nós mesmos. E orar por todos os irmãos que nos cercam, orar pela família, orar pela igreja local, orar pela nossa denominação, orar pela sociedade em geral, para que o iníquo, o malvado, o maldoso, o anticristo, não prevaleça contra nós. Versículo 15, irmãos. Em seguida, declarou perante Yahvé, o Senhor, a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és o Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra, tu criastes os céus e a terra. Olha, ele evocando o Senhor, né? Invocando a presença do Senhor e assumindo que ele está acima de tudo e todos e que ele é o Criador. Não esqueça de mencionar isso na sua oração. Senhor, tu és o Criador. Versículo 16. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, e os modelaram em madeira, em pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Hoje nós podemos dizer do gesso. Irmãos, os deuses que as pessoas adoram e que foram construídas por mãos humanas, sejam por madeira, pedra, gesso, ou qualquer outra obra, é obra das mãos humanas. E sendo obras da mão humana, não passam de espantalho em pepinal, cito aqui Jeremias. Os deuses que os homens buscam não passam de um nada. Nós só temos um Deus acima de todas as coisas, e esse Deus é o Deus Criador, o Eterno. Versículo 19. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yahvé. Aí, então, esse momento maravilhoso da oração do versículo 14 a 19, e o meu convite para todos nós orarmos mais, em nome de Jesus. Agora, a resposta de Deus pelo profeta, um texto paralelo em Isaías 37. Mas vamos ler aqui, versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele: A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti, filha de Jerusalém. Manei a cabeça contra ti. A quem insultaste, blasfemaste, Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, ofendeste o Senhor quando propagaste com a multidão de meus carros de guerra. Conquistei o alto nos montes, no interior do Líbano, derrubei pinheiros e cheguei à sua pousada mais remota na floresta e mais densa. Veja bem, o Senhor prometendo entrar na causa e dar vitória ao reino do sul, porque o reino do norte já havia sido tomado, levado como cativo para a Síria. Versículo 24: Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que foste tu reduzido às cidades fortificadas, tu que reduzistes as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Aqui Deus estava estabelecendo o juízo sobre a Síria. Ela iria cair também, como caiu, e infelizmente, junto com ela, o que era o reino do norte de Israel. Mas o Senhor estava preservando ainda o reino do sul, Jerusalém, a tribo de Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés. Por isso, versículo 26. Os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder e ficaram aterrorizados, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, como o capim dos telhados que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porém meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar por onde vieste. Não sei se os irmãos já leram esse versículo, mas olha o que Deus promete fazer com os assírios. Ele promete colocar um anzol no nariz deles e um cabresto na boca deles. É isso que o Senhor faz com o maligno, com Satanás e com os deuses que são adorados. Ele coloca falsos deuses, ele coloca um anzol no nariz deles e coloca um cabresto em sua boca. E este será o sinal que darei a ti, Isaías: nesse ano comereis do que crescer espontaneamente no solo, no ano seguinte que brotar disso, mas no terceiro ano semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos. Lembram, aqueles que acompanham há mais tempo, mais uma vez, uma referência ao terceiro ano, terceiro dia, tá bem? Número 3, significado da ressurreição, da vitória de Deus sobre o pecado e a vitória que ele nos deu ao sair da morte para a vida. Versículo 30: Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima, porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto. Na sua Bíblia pode estar remanescente. porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, um remanescente, e do monte Sião haverá salvos. Eis que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Sendo assim, eis o que ainda o Senhor fará acerca do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra o seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus. Perdão, ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei essa cidade e salvarei por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Irmãos, é importante, não dá para trabalhar agora, mas que você entenda que Deus tem uma aliança com Davi, com o filho de Davi, chamado filho de Davi, mas também Senhor de Davi, Salmo 110, com Jesus, com Davi, com Jesus, com Abraão, sobretudo com Jesus. Essa aliança garante que Jerusalém será preservada. Mesmo que a Jerusalém histórica tenha sido invadida pelos babilônios, mesmo que Jerusalém tenha sido invadida pelos gregos, pelos romanos, entenda, Deus fará descer com Jesus a nova Jerusalém. Ele tem uma promessa. E por causa dessa promessa, o Senhor nos fará prevalecer com Jerusalém na cidade eterna, e nós viveremos, e não haverá mais pranto, nem dor, nem qualquer outro motivo de ataque, ou vexame, ou derrota, como esse texto nos mostra. Finalmente, irmãos, o versículo 35 a 37, há um paralelo em 2 Crônicas 32, 21, Isaías 37, 36 a 38. Os três últimos versículos, irmãos, irmãs. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Eles foram envergonhados, irmãos. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Nisroch em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adon passou a reinar em seu lugar. E aqui encerra o capítulo. Que Deus nos abençoe. É um capítulo que começa falando sobre o juízo do Senhor, a consolidação do juízo do Senhor sobre o reino do norte e a tentativa da Síria de ir além do Reino do Norte, e assim como destruiu outras cidades ou tomou conta de outras cidades, como a própria Síria, Israel, Judá, Filístia, ele queria tomar conta de Judá. Depois o texto fala sobre o mais importante do capítulo, Ezequias clamando a Yahvé. E você vai lembrar, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Até que nós chegamos na resposta de Deus pelo profeta, garantindo a vitória de Jerusalém sobre os assírios. E se isso não se deu historicamente no momento em que a Babilônia entrou, a Grécia entrou, os romanos entraram, nós temos a certeza de que o Senhor está preparando a nova Jerusalém Celestial e Deus ferirá o anticristo, a besta, o falso profeta, todos eles representantes dos assírios e todos eles que vão livrar Judá e a Nova Jerusalém de todo ataque maligno. Que Deus abençoe os irmãos e lembrem dessa frase: se nada ficar, claro que o importante, eu me alegro se você puder conhecer mais a história bíblica. Todo líder se alegra com isso. Mas se você ainda não conseguiu deixar claro na sua mente essa divisão de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, lembre dessa outra questão. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E lembre que o Senhor há de colocar um anzol no nariz do anticristo e do falso profeta e da besta, e ele vai colocar um cabresto na boca deles, e ele vai obrigá-los a voltar pelo caminho por onde vieram. Eles vieram da morte, da rebelião, eles serão julgados e condenados, e dobrarão seus joelhos e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça para sempre. Amém. Aleluia. Amém.